Aquilo que eu não posso admitir neste momento é que o nosso serviço de atendimento permanente, pelo menos, faça uma coisa, que não atenda um conjunto de pessoas quando foram transferidos 4 médicos e tínhamos voltado outra vez, ainda não tão dramático como em 2014, mas tínhamos 8.500 pessoas sem médicos de família. E houve aqui uma reestruturação a nível do Centro de Saúde de Oliveira do Hospital, que participei em algumas reuniões e onde me foi dito e garantido que ninguém ficava sem atendimento. Aquilo que eu vejo neste momento é as ambulâncias que são chamadas através do 112 irem para Coimbra ou irem até Perseu, e eu não posso concordar com isto e não me calarei,